A Sura de Hud. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Este é um livro cujos versículos são precisos, em seguida aclarados da parte de um sábio, conhecedor. Não adorei senão Alá. Por certo, sou dele para vós, admoestador e alviçareiro. E implorai perdão a vosso Senhor. Em seguida, voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos fará gozar belo gozo até um termo designado e concederá seu favor a cada merecedor de favor. Mas se voltais às costas, por certo temo por vós o castigo de um grande dia. Alá será vosso retorno, e Ele sobre todas as coisas é onipotente. Ora, eles dobram seus peitos para esconder-se dele? Ora, mesmo quando se encobrem seus trajes, ele sabe o de que guardam segredo e o que manifestam. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente. E não há ser animal algum na terra, sem que seu sustento impenda lá, e ele conhece sua residência e seu depósito. Tudo está no evidente livro. E ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto seu trono estava sobre água, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E se dizes, Muhammad, por certo sereis ressuscitados depois da morte, os que renegam a fé dizem, em verdade, isso não é senão evidente magia. E se lhes adiamos o castigo até um tempo contado, dizem, que o detém? Ora, um dia, quando lhe chegar o castigo, deles não se desviará e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. E se fazemos experimentar ao ser humano misericórdia de nossa parte, em seguida, tiramo-la dele, por certo, fica desesperado, ingrato. E se o fazemos experimentar prosperidade após infortúnio, que o haja tocado, diz: os males se foram para longe de mim. Por certo, fica jubiloso, vanglorioso. Exceto os que pacientam e fazem as boas obras, esses terão perdão e grande prêmio. Então talvez tu deixes de recitar algo do que te foi revelado e com que teu peito se constrange, porque eles dizem que se faça descer um tesouro sobre ele ou que chegue com ele um anjo. Tu és apenas admoestador e Alá sobre todas as coisas é patrono. Ou dizem: ele o forjou? Dize: então fazei vir 10 suras forjadas iguais às dele, e para tal convocai quem puderdes em vez de Alá, se sois verídicos. Se eles vos não atendem, sabei que ele foi descido com a ciência de Alá e que não existe Deus senão ele. Então, sois muslimes? Quem deseja a vida terrena e seus ornamentos, nós nela compensar-lhes-emos as obras, e nela em nada eles serão subtraídos. Esses são os que não terão na derradeira vida senão fogo, e anular-se-á o que engenharam nela na vida terrena, e derrogar-se-á o que faziam. فالنار موعده فلا تكن Então, será que quem está fundado sobre evidência de seu Senhor e segue-o uma testemunha dele, e antes dela ouve o livro de Moisés como guia e misericórdia, é igual ao que não está fundado sobre nada? Aqueles que creem nele, e para quem o renega dentre os partidos, o fogo lhe é o lugar prometido. Então não estejas em dúvida acerca dele, Muhammad. Por certo, ele é a verdade de teu Senhor, mas a maioria dos homens não crê. Quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá? Esses serão expostos a seu Senhor, e as testemunhas dirão: estes são os que mentiram acerca de seu Senhor. Ora, que a maldição de Alá seja sobre os injustos. Que afastaram os homens do caminho de Alá e buscam torná-lo tortuoso e são renegadores da derradeira vida. Esses não poderão escapar de seu castigo na terra, e não terão protetores além de Alá. Duplicar-se-lhes-á o castigo, eles não foram capazes de ouvir, nem de nada enxergar. Esses são os que se perderam a si mesmos. E o que eles forjavam sumirá para longe deles. É inconteste que serão na derradeira vida os mais perdedores. Por certo, os que creem e fazem as boas obras e se humildam a seu Senhor, esses são os companheiros do paraíso. Nele serão eternos. O exemplo dos dois grupos é como do cego e do surdo, e do vidente e do ouvidor. Igualam-se como exemplo? Então, não meditais? E com efeito enviamos Noé a seu povo. Disse: por certo, sou-vos evidente admoestador. Não adorei senão Alá. Por certo, temo por vós o castigo de um doloroso dia. Então, Então, os dignatários que dentre seu povo renegavam a fé disseram: não tivemos senão um mortal como nós, e não vemos seguir-te impensadamente, senão os mais ignóbeis dos nossos, e não vemos em vós privilégio algum sobre nós. Aliás, pensamos que sois mentirosos. Disse: ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre evidência de meu Senhor, e ele me concede misericórdia de sua parte, e ela se vos obscurece, teremos de vô-la impor enquanto a estáis odiando? Meu povo, não vos peço por isso riqueza alguma. Meu prêmio não impende, senão a Alá. E não vou repulsar os que creem. Por certo, eles depararão com seu Senhor, mas eu vos vejo um povo ignorante. Ó meu povo, quem me socorrerá contra a ira de Alá se eu os repulsar? Então, não meditais? Não vos digo que tenho os cofres de Alá, nem que conheço o invisível, nem digo que sou anjo, nem digo daqueles que vossos olhos desprezam, que Alá não lhes concederá bem algum. Alá é bem sabedor do que há em suas almas. Por certo, nesse caso, eu seria dos injustos. Disseram: ó Noé, com efeito, discutiste conosco e multiplicaste nossa discussão. Então, faze-nos vir o que prometestes, se és dos verídicos. Disse: apenas Alá vô-lo fará vir se quiser, e não podereis escapar de seu castigo. Olá, E meu conselho não vos beneficiará caso deseje aconselhar-vos, se Alá deseja fazê-los incorrer no mal. Ele é vosso Senhor, e a Ele sereis retornados. Esta é a verdadeira narrativa, mas eles dizem: ele o forjou? Dize, Muhammad, se o houvesse forjado, que esteja sobre mim meu crime, e estou em rompimento com vossas práticas criminosas. Inspirou-se a Noé: não crerá de teu povo senão quem já creu. Então não te melancolizes pelo que faziam. E fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração. E não me fales mais acerca dos que são injustos. Por certo, eles serão afogados. E ele se pôs a fabricar o barco, e cada vez que alguns dos dignatários de seu povo passavam por ele, dele escarneciam. Ele disse: se escarneceis de nós, por certo, escarneceremos de vós como escarneceis. Então logo sabereis a quem chegará um castigo que o ignominiará, e cairá sobre ele castigo permanente. E assim foi, até que quando nossa ordem chegou e as fontes da terra jorraram, dissemos: carrega nele, de cada espécie, um casal e tua família, exceto aquele contra quem o dito, a sentença se antecipou, e os que creem, e não creram com ele, senão poucos. E ele disse: embarcai nele, em nome de Alá será seu singrar e sua ancoragem. Por certo, meu Senhor é perdoador, misericordiador. E ele corria com eles entre ondas como as montanhas. E Noé chamou a seu filho, que se achava à parte: ó, meu filho, embarca conosco e não te deixes estar com os renegadores da fé. Ele disse, abrigar-me-ei em uma montanha que me protegerá da água. Noé disse, hoje não há protetor contra a ordem de Alá, senão para aquele de quem ele tem misericórdia. E as ondas interpuseram-se entre ambos. Então foi ele dos afogados. Foi dito, ó terra, engole tua água, e ó céu, detente. E a água diminuiu, e a ordem foi encerrada, e ele se instalou em Al-Judi. E foi dito, para trás, para o povo injusto. E Noé chamou a seu senhor e disse, Senhor meu, por certo meu filho é de minha família, e por certo tua promessa é a verdade, e tu és o mais justo dos juízes. Disse, ó Noé, por certo, ele não é de tua família. Por certo, isso é ação incorreta. Então não me perguntes aquilo de que não tens ciência. Por certo, exorto-te para não seres dos ignorantes. Noé disse, Senhor meu, por certo, refugio-me em ti contra o perguntar-te aquilo de que não tenho ciência. E se me não perdoas e não tens misericórdia de mim, eu serei dos perdedores. Foi-lhe dito, ó Noé, desembarca com paz de nossa parte e com bênçãos sobre ti e sobre comunidades do que estão contigo, e haverá comunidades que faremos gozar na vida terrena, em seguida tocá-las a doloroso castigo de nossa parte. Esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Muhammad. Não os conhecias antes disso, nem tu nem teu povo. Então pacienta. Por certo, o final feliz é para os piedosos. ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud. Disse: ó meu povo, adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Não sois senão forjadores de mentiras. Ó meu povo, não vos peço por isso prêmio algum. Meu prêmio não entende, senão a quem me criou. Então, não razoais? Meu povo, implorai perdão a vosso Senhor, em seguida voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos enviará a chuva em abundância e vos acrescentará força à vossa força. E não volteis às costas em sendo criminosos. Disseram: ó Hud, não nos chegaste com evidência alguma, e não deixaremos nossos deuses por causa de seu dito, e não estamos crendo em ti. Não dizemos senão que alguns de nossos deuses te atingiram com o mal. Ele disse: por certo, tomo Alá por testemunha e testemunhai que estou em rompimento com os que idolatrais. Em vez dele, então insidiai-me vós todos, em seguida não me concedais dilação alguma. Certo, confio em Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Não há ser animal algum sem que ele lhe apanhe o topete. Por certo, meu Senhor está na senda reta. E se voltais às costas, com efeito, transmiti-vos aquilo com que vos foi enviado. E meu Senhor vos fará suceder outro povo, e em nada o prejudicareis. Por certo, meu Senhor sobre todas as coisas é custódio. Quando chegou nossa ordem, salvamos por misericórdia de nossa parte a Hud e aos que creram com ele, e salvamo-los de duro castigo. <fí-se> esse era o povo de Ad. Negaram sinais de seu Senhor e desobedeceram a seus mensageiros e seguiram a ordem de todo tirano obstinado. Foram perseguidos nesta vida terrena por maldição, e seluão no dia da ressurreição. Ora, por certo, o povo de Ad renegou a seu Senhor. Ora, para trás, para Ad, o povo de Hud. E ao povo de Tamud enviamos seu irmão Salih. Ele disse: ó meu povo, adorai a Alá. Vós não tendes outro Deus que não seja Ele. Ele vos fez surgir da terra e vos fez povoá-la. Então implorai-lhe perdão. Em seguida, voltai-vos arrependidos para Ele. Por certo, meu Senhor está próximo, atento às súplicas. Disseram: ó Salih, com efeito, antes disso eras esperança entre nós. Queres coibir-nos de adorar o que nossos pais adoravam? E por certo estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que nos convocas. Ele disse: ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre evidência de meu Senhor, e Ele me concede misericórdia vinda dele, então quem me socorreria contra a ira de Alá se lhe desobedecesse? Vós não me acrescentaríeis senão perdição. Meu povo, este camelo fêmea é para vós como sinal. Então deixai-o comer na terra de Alá e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia castigo próximo. E eles abateram-no. Então disse ele: gozai em vossos lares 3 dias. Essa é a promessa que não será desmentida. Que é o qual E quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Salih e aos que creram com ele, e salvamos-los da ignomínia desse dia. Por certo, teu Senhor é o Forte, o Todo-Poderoso. E o grito apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram inertes, sem vida, em seus lares. Como se jamais lá houvessem morado. Ora, por certo, o povo de Tamud renegou a seu Senhor. Ora, para trás, para Tamud. E com efeito, nossos mensageiros chegaram a Abraão com alvíceras. Disseram, Salam, paz. Disse, Salam. E não tardou em trazer-lhes um bezerro assado. Quando ele viu que suas mãos não chegavam a ele, desconfiou deles e deles teve medo. Disseram, não te atemorizes, por certo, somos enviados aos povos de Ló. Sua mulher estava de pé, então riu-se, e alviçaram-lhe o nascimento de Isaac, e depois de Isaac, Jacó. Ela disse, ai de mim. Darei a luz enquanto estou velha, e este meu marido é ancião? Por certo, isso é coisa admirável. Disseram, admiras-te da ordem de Alá? Que a misericórdia de Alá e suas bênçãos sejam sobre vós, ó família da casa de Abraão. Por certo, ele é louvável, glorioso. E quando o susto de Abraão se foi, e as alvíceras lhe chegaram, discutiu conosco acerca do povo de Ló. Por certo, Abraão era clemente, suplicante, contrito. Dizemos, ó Abraão, dá de ombros a isso. Por certo, chegou a ordem de teu Senhor, e por certo, chegar-lhes-á um castigo irrevogável. Quando nossos mensageiros, nossos anjos, chegaram a Lote, afligiu-se com eles e sentiu-se impotente para defendê-los e disse: este é um terrível dia. Seu povo chegou-lhe impetuosamente, e antes faziam as más obras. Ele disse: ó, meu povo, eis minhas filhas, elas vos são mais puras. Então temei Alá, e não me ignominieis em ultrajando meus hóspedes. Não há dentre vós um homem acisado? Disseram: com efeito sabes que não temos direito a tuas filhas, e por certo sabes o que desejamos. Disse: se eu tivesse força contra vós, ou se me abrigasse a sólido esteio, aniquilar-vos-ia. Eles disseram: ó Lot, somos os mensageiros de teu senhor, eles não te chegarão. Então parte com tua família na calada da noite, e que nenhum de vós retorne para trás, exceto com tua mulher. Por certo, alcançá-la-á o que os alcançará. Por certo, o seu tempo prometido será amanhã de manhã. Não está próxima amanhã? Quando nossa ordem chegou, revolvemos as cidades de cima para baixo e fizemos chover sobre elas pedras de sigil sem interrupção. Marcadas junto de teu Senhor, e elas não estão longe dos injustos. Ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib. Disse: ó, meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele, e não diminuais a medida e o peso. Por certo, vejo-vos em prosperidade, e por certo temo por vós o castigo de um dia abarcante. Ó meu povo, completai com equidade a medida e o peso, e não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeieis a maldade na terra, sendo corruptores. Que Alá vos deixa de lícito vos é melhor, se sois crentes, e não sou sobre vós custódio. Disseram, ó Shuaib, tua oração te ordena que deixemos o que nossos pais adoravam ou que deixemos de fazer de nossas riquezas o que quisermos? Por certo, tu és o clemente, o acisado. Disse, ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre evidência de meu Senhor, e ele deu-me por sustento belo sustento vindo dele, não deverei eu aconselhar-vos? E não desejo fazer longe de vós o de que vos estou coibindo. Não desejo senão a reconciliação, tanto quanto possa. E meu êxito não é senão pela ajuda de Alá. Nele confio e para ele me volto contrito. Ó meu povo, que minha discórdia convosco não vos induza a que vos alcance o mesmo que alcançou o povo de Noé, ou o povo de Hud, ou o povo de Salir. E o povo de Lote não está longe de vós. Implorai perdão a vosso Senhor, em seguida voltai-vos arrependidos para ele. Por certo, meu Senhor é misericordiador, afetuoso. Disseram, ó Shuaib, não entendemos muito do que dizes e por certo vemo-te fraco entre nós. E não fora teu clã, apedrejar-te íamos. E para nós, tu não és poderoso. Disse, ó meu povo, será que meu clã é mais poderoso para vós que Alá e a quem voltais as costas? Por certo, meu Senhor está sempre abarcando o que fazeis. Ó E ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder. Logo sabereis a quem chegará o castigo que o ignominiará, e quem é mentiroso, e expectai, por certo estou expectando convosco. E quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Shuaib e aos que creram com ele, e o grito apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram em seus lares inertes, sem vida. Como se jamais lá houvessem morado. Ora, para trás, para Madian, como houve para trás, para Tamud. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e evidente comprovação. A Faraó e seus dignatários, mas estes seguiram a ordem de Faraó, e a ordem de Faraó não era acisada. No dia da ressurreição, irá ele à frente de seu povo, e ele os levará para a aguada do fogo, e que execrável aguada a que serão levados. E foram perseguidos nesta vida por maldição, e seluão no dia da ressurreição, que execrável o dom dadivado. Esses são alguns informes das cidades. Nós tos narramos, Muhammad. Entre elas, há umas de pé e outras ceifadas. Não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. E de nada lhes valeram os deuses que invocaram em vez de Alá, quando a ordem de teu Senhor chegou, e nada lhes acrescentaram, senão perdição. E assim é o apanhar de teu Senhor, quando apanha cidades enquanto injustas. Por certo, seu apanhar é doloroso, veemente. Por certo, há nisso um sinal para quem teme o castigo da derradeira vida. Esse será um dia em que os humanos serão juntados, e esse será um dia testemunhado por todas as criaturas. (Risos) não o adiaremos, senão até um termo contado. Um dia, quando este chegar, nenhuma alma falará senão com sua permissão, e haverá entre eles infelizes e felizes. Então, quanto aos infelizes, estarão no fogo, nele darão suspiros e soluços. Neles serão eternos, enquanto se perpetuarem os céus e a terra, exceto se outra coisa teu Senhor quiser. Por certo, teu Senhor é realizador de quanto deseja. Quanto aos felizes, estarão no paraíso, em que serão eternos enquanto se perpetuarem os céus e a terra, exceto se outra coisa teu Senhor quiser. É dádiva que não será surpresa. Então não estejas em contestação, Muhammad, acerca do que estes adoram. Não adoram senão como seus pais adoravam antes. E, por certo, compensá-los-emos com sua porção, que não será diminuída. E com efeito, concederamos a Moisés o livro e discreparam dele, e não fora uma palavra antecipada de teu Senhor haver-se-ia arbitrado entre eles, e por certo estão em dúvida tormentosa acerca dele. Por certo, teu Senhor compensá-los-á a todos por suas obras. Por certo, ele do que fazem é conhecedor. Então, sei reto, como te foi ordenado, e contigo quem se volta arrependido e nada transgridais. Por certo, ele do que fazeis é onividente. Não vos inclineis aos que são injustos, pois tocar-vos-ia o fogo e não teríeis além de Alá protetores, em seguida não seríeis socorridos. E cumpre a oração nos dois extremos do dia e nas primícias da noite, Por certo, as boas obras fazem ir às más obras. Isso é lembrança para os que se lembram de Alá. E pacienta, pois. Por certo, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. Então que houvesse entre as gerações antes de vós homens dotados de bom senso, que coibissem a corrupção na terra. Mas poucos dentre os que dele salvamos fizeram-no. E os que foram injustos continuaram a seguir a opulência em que viviam e foram criminosos. E não é admissível que teu Senhor aniquile injustamente as cidades, enquanto seus habitantes são reformadores. E se teu Senhor quisesse, haveria feito dos homens uma só comunidade, mas eles não cessam de ser discrepantes. Exceto os de quem teu Senhor tem misericórdia, e por isso ele os criou, e a palavra de teu Senhor completar-se-á. Em verdade, encherei a Geena de jins e de homens de todos eles. Nós te narramos, Muhammad, dos informes dos mensageiros, tudo aquilo com que te tornamos firme o coração, e nestes chegou-te a verdade e exortação e lembrança para os crentes. E dize aos que não creem, fazei o que puderdes, por certo, faremos o que pudermos. E esperai, por certo, nós estaremos esperando. E de Alá é o invisível dos céus e da terra, e a ele retorna toda a determinação. Então adora-o e nele confia, e teu Senhor não está desatento ao que fazeis.